CD Retrospectiva 2017. Retrospectiva 2017. Simplesmente bate forte o meu coração. A menina, teu veneno me deixou tão dependente dessa situação. Não foge. É inútil respirar, sentir aonde está você. A menina, veneno chegou. Esse som é alucinante. A menina, veneno chegou. Senti que vai rolar um romance. De volta no Maranhão, verdadeiro arrasta fofão. Não tem jeito, tô dependente. Menina veneno, CD Retrospectiva 2017. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai.